O que me traz aqui é uma preocupação que existe na minha freguesia e presumo que seja extensível para outros, que é o problema das árvores queimadas. Continuamos a ter árvores em risco de queda sobre as vias rodoviárias, não só nas de Alcatrão, mas também em alguns caminhos florestais que dão acesso a algumas habitações. E era para pedir ao Sr. Presidente da Câmara se nos podia esclarecer sobre este facto, porque há muitas atuadas que ouvimos aqui e lá, nomeadamente agora nesta altura da campanha eleitoral, não para as autarquias, mas para as legislativas, tudo serve para aproveitar e para atacar, portanto era bom que, uma vez por todas, esse esclarecimento fosse dado. Quanto às árvores queimadas, também gostaria que fossem urgentemente cortadas, porque é uma constante todos os dias em estes países. Ainda hoje, por acaso, numa panhola foram dois dias, não de grande porte, mas tive que parar. E depois apareceu o indivíduo motorizado a que até os ajudou a tirar. Portanto, era urgente retirar os pinheiros, que agora já caem com o vento, sem vento, a todo momento eles caem. Por isso fica aqui a pedido. Obrigado, Sr. Presidente. Chamar aqui a atenção particularmente para uma coisa que urge, é urgente, é que iniciaram estas aulas, o ano letivo, portanto, na estrada de acesso à escola da Cordinha e também junto ao parque de estacionamento, onde, enfim, os pais, alunos, professores, particularmente professores e funcionários, ali estacionam os carros junto ao parque de estacionamento. Há ali pinheiros de grande porte que são, e seguramente que vai acontecer, que podem vir abaixo. Isso é uma preocupação grande, porque, nomeadamente, enfim, particularmente a nível da entrada das aulas e da saída das aulas, e aliás vão lá os próprios autocarros, os transportes, por causa dos miúdos também. Portanto, aqueles pinheiros que estão ali, que não são propriamente pequenos, portanto, pode um dia qualquer acontecer ali uma situação complicada. Passam inclusivamente ali também as linhas de abastecimento de energia à escola, e que um dia qualquer pode acontecer, portanto, por simplesmente, enfim, aquilo de tudo abaixo e deixar de existir, portanto, esse abastecimento à escola. Eu chamava a atenção porque eu acho que é urgente, esta situação é urgente.